216, decolado Zuno 3, controle 120, decimal 8. Para 208, boa. Pulsar aérea 01, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, Zuno 09. Pouso, pulsar aérea 01. 316. São 3216, contato radar, saída MOMA, nível 370. Perfil da MOMA, deu 370, deu 3206. Tente, ao fogo oficial, lhe coordene com o senhor abre Recife em 128, decimal 8, alternando em 1260. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Direto? Autorizados. Direto, Fargo, 3206. Richard 771, sending to 2500 feet, 2106, cleared to proceed, come established. Send to 2500, and clear to RNAG 10, call established, that's 2701. Romeu, Fox, Serra Vita, prossiga. Serra November, confirme tipo de equipamento, transponder acionado e o altitude ou o nível que cruza. Libere a esquerda via hotel, ao estacionar a frequência ali. Esquerda, hotel, Pátio, Pátio 001. BS7, autorizado, alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter pistola 0, 867. Gente, Fox Serra Vitor é um Papa Alfa 34, acionado 2000, subindo para o 095, confirme pessoas a bordo. O Fox Sierra 90 aguarde, mantenha a escuta do controle aguardando um novo transponder para ser acionado. Controle, o 3206 está na proa 360 devido à forma atrás. Azul 2771, azul 2771, call Tower 118 lá na 5. Peraí, cheio na 5, controle Salvador, muito boa tarde, boa noite. Gol no 255, ativa a identificação dessa via chegada a Bonf para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Continue approach, azul 271. A 3216, sub e mantenha nível 330. Restrito no 330, da 3216. Papa Romeo Fox Sierra Vitor, chame Recife na frequência 126.85, alternando 2545 para um novo transponder. Sete sete um, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 099. Runway 10, clear land, azul 2771. 1867, decolado 20, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, com 867, um bom carnaval. Guardião 01, prossiga. 867, 1600, 360, Arbor 1, na sua escuta. Roma 867, contato radar, decolagem sobre via Arboruno para o nível 360. 360, gol 1867. Possibilidade de após 2000 prosseguirmos na proa de Elefa? Autorizado. Muito grato. Só 3216, informa o tráfego uma hora, 27 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 737-800, cruzando o nível 190 em descida. Gente, tá 3216. Gol no 255, informa o tráfego. 2 horas, 25 milhas, rumo norte, um Airbus 320, cruzando o 150 em ascensão. Gente, gol no 255. Vou check the wind for azul 271. Wind 120 degree, 10 knots. Clear to land runway 10. 10, clear to land 271. Não, zero, prossiga. Gente, patrulha 10, confirme, está agora regressando para Salvador, para o César. Gente, reporte visual com campo, o patrulha 10. Guardião 01, não autorizado, decolar. Vento 120 graus, 119. Se chamou o controle, prossiga. A mensagem foi sobremodulada. Oceana 6226, Oceana 6226, sua identificação da presente voo ITAP, desce para o nível de voo 050, ajuste no 06. Papá, Lima, Papá Mãe, prossiga. Não vem pessoas da base? Gente, o Lima, Papá Mãe, que confirma a altitude que está mantendo? 500 pés. 1208, chamará, graças. Muita litoral, vai adequada a hora. O Lima Papamai está ciente da área, Dodô? Ciente, inclusive, você está tocando a na mesa, para a Tente, mantenha 500 pés, reporte Farol da Barra para prosseguir de litoral para Cairo Lourenço. Ok, 500 pés, reporte Farol da Barra. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador na sua escuta, patrulhamento litoral e circuito do Carnaval, Guardião. Guardião, está a critério do comandante 500 pés, ajuste no 0 no 6, se pretender mudar a altitude, informa o controle. Afirma, mudança de altitude, informará. Está 32 no 6, chame Recife no 2685. Para 2685, como Recife, está 32 no 6. Patrulha 10, chame a torre, frequência 118, decimal 95 para ingresso no circuito de tráfego. 118, controle Salvador, voo 125, informa que vai ser para o RNAP da 10, 0-3-6-8. Gente, da presente está autorizado voar direto Serra Vista 368 para o procedimento RNAP, gol no 255. Você pode estabilizar. Estabilizado, vai voar 368, está presente no Lima para Palma, que nenhum tráfego conhecido a reportar no local tem frequência livre para autocoordenação. 2 Salvador, boa tarde, 8061 Patrono, informação Lima. Xané 6141, acione identificação dessa via chegada a Bonfo para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 6. Sete via chegada a Bonfo para o 050, no 0 no 6, Xané 61 Patrono. Gol no 867, chame Recife na frequência 128, decimal 8, secundário no 26, decimal 0. Recife 288, 260, no 867. Patrulha já numa longa final para o GRE. Tente. Meia 1-4-1, informo que é o número 3. Na aproximação, inicie redução de velocidade para 2309. Redução de velocidade 2309, acionar meia 1-4-1. Marcos no novembro. Está 5 milhas para o limite da terminal. Salvador não conseguiu contato com o Ilhéus. Faça a coordenação com o mesmo na frequência 120, decimal 1. Né, 6226, reduz a velocidade para 2309. O Xané 6226 está presente, está autorizado voo Serra Vista 368 em descida para o nível de voo 050. 6226? Afirmo, 6226 voo Serra Vista 368 e desça para o nível 050. 050, Serra Vista 368, 6226. patrulha. M226, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. Ajuste no 016, 6226. Aqui, Lex, aí proceda. Mantenha o setor oeste da ilha, livre ascensão para o nível 120. Você pode... Mantenha a frequência livre, chame o controle cruzando 4.000 pés do Lima, aqui, Lex, aí. Oxané 6226, da presente está autorizado voo Serra Vista 366 e desça para 2500 pés, ajuste no 016, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. 366, 2500, mas 096 vai reportar o 6226. Bolsaia 01, autorizado decolagem, vento 140 graus, 109. 01, autorizado a decolagem. 01, apenas informa o Boeing da Gol a 1 milha de duna. Sente. 255, complete, afinal chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, 255, estabilizado, RNAV da 10. Continua a aproximação, aguarda a realização de pouso, ajuste no 06. Aguardando com 1.016, 1.265. Força Aérea 01, fora do solo 33, autorizado da presente Pronote. Chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Pronote, controle 208. O 41, voo Serra Vista 368, após o Serra Vista 368, será o Serra Vista 366. Sente, voo 368, após, eu vou dar autorização para 366, acho que não é minha hora, só pronto. Controle Salvador, Força Aérea 01. 102. Tá, vamos parar a decolagem de reunião com o Força Aérea 01. Autorizado a decolagem, vento no 40 graus, 119. Ele vai vir. Decolagem. O Marinho informa o Boeing 737 da Gol, aproximando 1 milha do marcador externo. Catuta Gol, Maria 7, número 2. M1141, complete a redução de velocidade para 2209, informo que irá seguir tráfego da companhia pelo, se aproximando pelo setor sul, agora 2 milhas para o Serra Vita 366. Excelente, reduzindo para 210 nós, acionar M1141. Maria 7102, controle 1208 para reunião com o Ágico 00. Corra 255, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Livre pouso no zero, gol no 255. Tivemos 4.000 pés, Lima Aquiles Rei. Lima Aquiles Rei, livre ascensão para nível 120, reporte pronto para o lançamento. Lima Aquiles Rei, confirme tipo de equipamento. Papa Alfa 34. Sente. Estabilizado 6226. Oxané 6226, complete a final de chame torre. 118, decimal 95. 1895-6226, bom dia. Chané 6141, autorizado procedimento RNAVE, a partir do Serra Vita 368, reporte estabilizado. 4368, reporte estabilizado, Chané 6141. Torre Roxo, Chané 6226, final de 8 milhas da Unazé. 6226, ajuste no 0196, continue a aproximação, agora na pista livre. 6026, aguardando. Aérea 01, visual com a coordenação. Chamar a Nagra. Turma, meu autorizado táxi, até a interseção, reporte para ingresso. Lima 255, tá? Solo 38, libera direita, chama solo, 1211. Direita, chama solo, 211, gol no 6226, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 09, 9. Autorizado pouso na 106226. Lima tem cabeceira no 7, que o Romeu Oscar. No 41, prossiga, aproximação, reporte, Serra Vitor 366. Portalando Serra Vitor 3, 66, Oxanara 6141. Xané 61141, complete a final, chame torre, travador 118, decimal 95, 10 1. Kilo Romeo, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Trai 6226, solo 40, libere à direita. Chame solo 1211. 2116226, chame. Torre Salvador, boa tarde, Xané 143, Xané 141, ajuste no 06, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 1141. O Romeu Oscar, recolada 41, chame controle Salvador no 208. 208, controle Salvador, porra. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, pulo ordenado. Papatango, quilo, Romeu Oscar, confirme? Confirme, controle ordenado. Papatão, quilo Romeu Oscar, contato radar de decolagem, suba via Arboruno para 4 mil pés, ajuste no 06. Via Arboruno para 4 mil, pula para lá. Gol 2008, a sua identificação. Gol 2008, contato radar estabelecido, 67 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de Mari. Para chegar da Mari, ajuste no 0 no 6, desço para o nível de voo 050. avião 01, reporte no através de Pituaçu para ingresso no circuito de tráfego em Salvador. Pituaçu, à direita, obrigado, boa tarde. Avião 01, ciente, chame a torre na frequência 118.95. Ciente, 8.95, camarada, grato. Controle, Romeo Office, liberaria para direto de Siri, está presente? Guardião 011, vertical da paralela, através de Pituaçu, intenciona retorno a Salvador para pouso no Pátio do Grael. Autorizado direto, Pátio do Grael, vento 140 graus, 079. Sente autorizado com o eixo de aproximação da 10 e seguir para o Pátio do Grael, aqui entre os pés do Guardião 011. Bono 964, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 06. Via chegada a Mari para o 060, com o voo 16, Bono 964. Salvador, muito boa tarde, procede 54 próximo ao ponto zero da Mazela. É 2584, a linha decola, pressiona 0, vento 140 graus, 09 nós. A linha decola no zero, procede 2584. Time aeronave que chamou o controle? Está passando o Silvio Romeo Oscar, por favor. Está pronto. Prossiga, Silvio Romeo Oscar. Subi para o 045, para o nível de voo visual. Silvio Romeo Oscar, confirme, solicitando uma modificação de regras de ascensão para o 045? Confirma, por apoio de acelamento do ponto de instrumento, solicito o 045. Silvio Romeo Oscar, a Clarice está 2/2. Silvio, como recebe agora, Clarice? Agora está melhor o quilo homeótico. Prossiga. Está atingindo uma zona variada, propondo a tela meia de ascensão para o 045. E o homeótico, ciente, voo IFR cancelado ao 1549, suba e mantém o 045 em condições visuais. Pronto para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, livre lançamento, reporte último homem fora. Voo 2008, prossiga via chegada após ITAP, voo Serra Vista 366. Após ITAP 366, voo 2008. Oceania 2584, decolar 250, time controle Salvador 1208, bom voo. 208, bom serviço, bom carnaval, Oceania 2584. Igualmente. X-ray. Lima Kilo X-ray, desça a fala de tráfego de Vera Cruz, reporte cruzando 4.000 pés. X-ray. Lima Kilo X-ray, tem condições de manter o setor oeste da ilha para descida devido a tráfego de aproximação pelo setor sudeste, sudoeste? Afirmativo. Doutor Salvador, muito boa tarde. Oceania 2584, Arbor 1, Elefant. Oceania 2584, atacada a decolagem sobre a via Arbor 1. Vindo a via, Oceania 2584. Pedro, a Lima tem cabeceiro no zero. Lima tem 2-2-3-A. .2008 após ITAP, desça para 25.00 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado o procedimento. R-Nave, reporte Serra Vita 366. Após ITAP, desça para 2.500, 1.0 no meio, reportaremos no procedimento, voo 2.008. Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, tem frequência livre para autocoordenação. Siga. Oi, Elefa. Elefa, 2584. .2230, da Calde 53, sem controle Salvador, 1208. 1208, 2230. Controle Salvador, passaria do 2230. Passaria 2230, conta para a decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 180. Sente, via Arbor 1, restrita 3.000, não compra o gradiente. Passaria 2230, subinicialmente mantendo a restrição inferior da saída. Gente, mantendo a restrição inferior 2230. Vitor Índio Juliette, autorizado o táxi 70, estação reportando pronto para ingresso. cidade das Upatinas, 1-6, faixa 241, para 1-0, Itaíba. Azul 41-16, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 016. Sete via, chegada a Mari para 060, com a gente no 016. Azul 41-16. Estabilizado, gol 2008. Gol 2008, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 18895, gol 2008. Gol em Salvador, boa tarde, gol 2008, estabilizado final da 10, baixado para baixo. 1964, dá pra gente, vou encerrar a vista 368. 1964, encerrar a vista 368. Desça para 4.000 pés, ajuste no 016, está autorizado o procedimento R9, a partir de encerrar a vista 368, repode estabilizar. Para 4.016, a partir do 368, autorizado, já passará a estabilizar. Gol no 885, desça para o nível de voo 050 e a chegada a ponte, ajuste no 06. 050 no 06, e a ponte voo 185 é o IRS ou o RNAV? Procedimento RNAV. RNAV. Área 2584, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alternando 26, decimal 0. 288, 260, processo 2584. Alfaredo 2230, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo Nordeste, um blog 737, descendo restrito para 4.000 pés. Paciente 2230, mantendo 3.000. Gol no 964, informa o tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo oeste, 1 ATR 72, mantendo 3.000 pés restrito. Gente, no 964. Faria 2230, vou em Arbor, dá presente? Arbor, dá presente, 2230. No nome e forma indicada. 290, 241, 16. Tanguli Motochari, o Centro Recife acabou de nos informar que o aeroporto do Galeão encontra-se lotado, digamos assim. No caso, só vai normalizar a situação daqui a 4 horas. Então informou que se o senhor deseja prosseguir, já vá pensando em prosseguir para a alternativa. Fácil. .885, inicie redução de velocidade para 240, nós é o número 3 na aproximação. 240, gol no 885. Interseção da 17. Vitor em 2 GLS autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 109. Autorizado, Serra Vista 366, 1964, no RNA 1-0. 1964, complete a final, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, tá, pô. 08. 208, Vitor Índia Juliette, negativa ascensão para o 045 devido a tráfegos em aproximação para Salvador. Mantenha 1.500 pés pelo litoral, o ajuste no 0 no meio. Vitor Índia Juliette, voe direto Cairo Lourenço. Qual dia, senhora? Autorizado direto, mantendo no 1.500 pés. Autorizado 2 dias? Ou no 1.500 pés. Se você manter o direto, senhora, vai manter o litoral sul aqui, próximo à costa. Gente. Passaria do 2230, livre ascensão para o nível 180. Sim, sobe 180, 2230. Azul 41116, desça para 2500 pés, ajuste no 06 na Procerra Vitor 366. Desça para 2500 pés, ajustado no 06 na Procerra Vitor 366. O azul 41116. 41116, apenas para informação, tráfego. 10 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, uma TR-72 cruzando 3.000 em ascensão. Paciente do tráfego azul, 4116. Controle Salvador, boa tarde, 3144, informação Lima. 3144, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 016. Via Mari 060, no 016, 3144. Bom, no 885, desço para 4.000 pés, ajuste no 06. 4.000 pés no 06, gol no 885. 03, time controle Salvador, no 208. 208, obrigado, tenha uma boa tarde, um bom carnaval, senhorita. Bom, no 964, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 09 noite. No 964, leve pouso, pista no 0. 6. 3805, contato radar na decolagem, após 2.000 pés, autorizado direto Leda e suba para o nível 3400. Autorizado 3400, só estamos até perto da saída, o 3805. Gente. Estamos com o Vitorinho de Juliette. Informa o tráfego, 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, um eco 190 cruzando 050 em descida para 2.500 pés. Azul 4116, informa o tráfego, 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, um Papa Alfa 32, mantendo 1.500 pés. Do tráfego não tem desviado para tudo, não meio. Tráfego ao contrato, bom dia, professor. Gente, Vitorinho de Juliette. Gol 964, solo 05, zero direita, chame solo 1211. 2111, 964. O momento não será possível, Vitorinho de Juliette, mantenha a linha do litoral no 1500 pés. Pelo Alô, autorizado o táxi até a intersecção, reportando pronto para ingresso. Dado o procedimento RNAC, desce para 4.000 pés, reporte Serra Vita 367 para início do procedimento. Gente, autorizado RNAC, voo no 885. Inicialmente, irá prosseguir para a alternativa. PAN 3144, negativo, mantém a via chegada. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá, Papá, Charlie, Papá Novembro, transfere, cruza 180 para 155. Papá, Papá, Charlie, Papá Novembro, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 070, ajuste no 06. Para o 070-06, Charlie Papá Novembro. 4116 vai bloquear o 366, autorizado? Afirmo, 4116, complete a final e chame Torre Salvador, 18.95. Completa a final e chama Salvador 1895, azul 4116. Pelo Romeu, Oscar. 50 milhas, sudoeste Salvador, teve o radar encerrado, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Gente, quilo romeótica pouso em mais 2 minutos, tem frequência livre. Controle, o centro solicitou para o Chale Papá Novembro, mas tem 300 passos, pode manter aqui mais fácil. Papá Charlie, Papá Novembro, reduza para 270, tem condições? Positivo, reduza, que eu sempre tenho destruído a manter 300, quem disse que eu cheguei na frente? Gente. Patango, Lima, Hotel Charlie. Contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 400. Para 400, Lima, Hotel Charlie. Ligou no 885 na visão, autoriza a proa do 372. Autorizado 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 015, gol no 885. Gente, 366, 2.500 pés, gol no 885. Coríndia Juliette, tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. A 3805 da presente, vou em Motiva. Motiva da presente, 3805. A 3144 da presente, vou em Serra Vita 368. Direto 368, TAN 3144, muito obrigado. O TAN 3144 está autorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 05. 4.000, 1015, TAN 3144. Tony Salvador Bolsa, né? 6320, informação Lima 250. Chané 6320, aciona identificação dessa via chegada a Mari para o nível 080, ajuste no 05. Via Mari para o 080, 6320. Na curta final da 10 azul, 4116, aguardando a autorização. 4116, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Gente, autorizado pouso 10, 4116. papapá, Charlie, papá, November, desça para o nível 050. Para o 050, Charlie, papá, November. O Chané 6320, desça e mantém o nível de voo 060. 060, 6320. Kilo Zulu, 73 turbulência, lembrada azul que pousa pista 1-0, autorizado, decolagem, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. 5, complete a final e chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Ei, 1-1-8, 9-5, voo 1-8-8-5. São 3-1-4-4, dá presente, autorizado, voltar a vista 3-6-6 e descer para 2.500 pés, ajuste no 0-5. 3-6-6-2-0-0-3-1-4-4. 385, ajuste no 095, continue a aproximação, informa Papa Alfa 34, decolando o pista auxiliar. Gente, boa noite, 85. Azul 4116, solo 12, libera a direita, chame solo 121, décima 1. Libera a direita 211, o azul 4116, boa. PAN 3805, chame Recife na frequência 128 decimal 35, secundário no 25 decimal 1. 2835, 3805, obrigado, boa tarde. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta, acione identificação e mantém nível de voo 170. Inicialmente, vou na Prodmar e inicie redução para 2209. Tem condições? Afirmativo. Deixe o código com 70, reduz a 2209 para a Brasília. Controle, Pavel, boa tarde. Está passando o índice de Zulu? 1208. Salvador, Pavel, boa tarde. Está passando o índice de Zulu? Apatango, uísque, quilo, Zulu. Mantenha a linha do litoral 1.500 pés, ajuste no 0-5. É a possibilidade de ascensão para o 2500, tá? Devido a tráfego em aproximação pelo setor sudoeste, não será possível o uísque que nos louca. Sim, mas será 1.500, seguindo pela linha do litoral. Papatango, Lima, Hotel Charlie, chame Recife, na frequência 1-2.